Do céu imensa graça ao mundo se mostrou, de Cristo amor precioso que salva o pecador. Oh, quão feliz eu sou por este dom sem par, de Cristo amor precioso que salva o pecador. Livrou-nos do pecado, bendita salvação, ó doce esperança da eterna redenção. Ó, quão feliz eu sou por este dom sem par, ó doce esperança da eterna redenção. O sangue derramado por Cristo sobre a cruz nos limpa do pecado e traz-nos paz e luz. Oh, quão feliz eu sou por este dom sem par.